segundo foi o que precisou pra mudar como eu estava. Eu já não queria amar mais, voltei a cantar. Um segundo do seu olhar profundo foi o que precisou pra me salvar de onde eu estava e a perceber coisas belas que eu não cultivava mais. Um dia distraída, céu claro em tom de âmbar, um rosto limpo, um novo clima. A companhia é tudo, tem gente que faz destruir, ele me fez melhorar. Um segundo foi o que precisou pra mudar onde eu estava. Eu já não queria amar mais, voltei a cantar. Eu voltei a cantar. Um segundo do seu olhar profundo foi o que precisou pra me salvar de onde eu estava e a perceber coisas belas que eu não cultivava mais em mim. Eu não me permitia mais. Eu voltei a cantar. Um dia distraída, céu claro em tom de âmbar, um rosto limpo, um novo clima. A companhia é tudo, tem gente que faz destruir, ele me fez melhorar, melhorar. Ele me fez melhorar, a ressoar como uma caixinha de música. Maurício Pacheco.